certo amor. Sumir, sair assim da minha vida sem deixar vestígios. Ninguém merece isso, não se faz o que cê fez comigo. Eu sinto que você ainda me adora e seu coração é meu, só meu. Me diz, o que é que eu faço com essa solidão? Sem teu calor, sem tua respiração, falido de amor. Festa sem o povo, criança sem a bola, sou eu sem você. Um pássaro sem asas, um peixe sem o rio, só eu ser humano, só perdido no vazio dessa solidão. Com essa solidão, sem teu calor, sem tua respiração, falido de amor. Sem você eu sou um carro sem estrada, uma festa sem o povo, criança sem a bola, sou eu sem você. Um pássaro sem asas, peixe sem o rio, só eu ser humano, só perdido no vazio. Um carro sem estrada, uma festa sem o povo, criança sem a bola, sou eu sem você. Um pássaro sem asas, um peixe sem o rio, perdido no vazio dessa solidão.